Acordai, donzela, pois que a noite é bela, vem ver o luar. Vem ouvir os cantos, tão cheios de encantos, que vem lá do mar. Somos pescadores, que cantando amores, seguem barra fora, remando a falua, ao brilhar da lua, em propícia hora. São horas divinas, divinas de amores. Tudo são encantos, tudo são encantos para um trovador. Ver o luar, vem ouvir os cantos, tão cheios de encantos, que vem lá do mar. São os pescadores, que cantando amores, seguem barra fora, remando a falua, ao brilhar da lua, em propícia hora. São horas divinas, divinas de amores. Todos são encantos, todos são encantos para um trovador.